complete final do procedimento, chame o PR1 na noite, isso é 9513. Controle Salvador, boa, 2774 do Azul, cruzando 1.700. Contato Coral da Decolagem, subir, mantém nível de voo 160, passando 2.000 pés, voo direto Coral. Vai subir e manter 160, após qual atitude, voo direto Coral? 160. 160, direto Coral, 2774. Sem identificação, deixa nível de voo 060 via chegada Mar, inicialmente é o número 5 na aproximação. 060 via Mar. Salvador, muito boa. Gol 1134. Informação alfa, confere, pronto, pronto. Alinha e mantém em pista 0. Alinha e bateia, 0, 5, 9, 0. Primeira curva à esquerda, saída Pucajama, Aracaju. Aciona 5047, frequência do controle Salvador, 120, 18. Tem decolagem autorizada, vento 90 grau 099. Inicial, Rio 5974. Rio autorizado, descida 3.000 pés. 3.000, Rio 4907, reduza para 2309. Reduzido para 1868, desça até 4.000 pés, ajustado 1.096. Para 4.000 pés, Xelém 6224, para descida, chame Aracaju na frequência 120.3, serviço radar terminado 59 milhas no setor nordeste de Salvador. Chama Aracaju 202, boa, 224. Salvador Azul, 4959, com 74 a bordo, 6 horas, Salvador para o táxi. Azul 4959, autorizado táxi para o ponto de estrada pista no zero e a parte principal táxi Índia. No ponto de estrada chama a torre em 118.95, ajuste no 06. Parte Índia, ponto de estrada no 0295, ajuste no 06, Azul 4959. Reduz a 2309. Azul 2309, 16. Coordene com a equipe de solo após passagem da TR da Azul, taxiando agora para o ponto de espera, a estação é retaguarda, sem livre acionamento pushback, chame táxi. CM, vai coordenar com o ponto de solo para o ponto de táxi da Azul, isso, com o número 34, obrigado. Azul 4107, desça 2000 pés, organizado, assinado o procedimento LS que foi da pista 2, reporte no curso do localizador. 2000 pés, localizado LS, vai reportar no... 1868, desça para 3.000 pés. Desce para 3.000 pés, 1868. São 3600, vou autorizar o desse nível de voo 050. Estabilizou o passageiro 2224. Passageiro 2224, complete, chame torre 1.8, decimal 95. 095, obrigado. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Boa noite, passageiro 2224. Estou em contato visual, tenho todos autorizados, pistona 0, antena 20 graus, 089. E depois da 10, passageiro 2224, baixei e travou. Salvador, boa noite, 2429, ponto de espera, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tente reduzir a redução para 2.09. 5974, forma um tráfego por zona de uma hora, afastado em 1.9 milhas, rumo sudoeste, passando 090 em subido, Titão Alfa Tango 72. Sim, 974, informo que a prioridade para a lida seria 2.00. 2.00, repete. Azul 4107, estabilizou a torre. Azul 4107, completo, chame torre 1.8.95. Torre 1.8.95, 4107. 1.868, deixa 2.000 pés, autorizado sinal do procedimento LS que saiu da pescadora, reposto no localizador, reduza para 1.809, informo que o tráfego que procede a aeronave agora afastado em 7.5 milhas com 1.9.00 em grau de speed. sucesso para 2.100, reduz para 1.800 nosso, autorizado em MF-28.0, reportará o localizador, seguindo a informação do tráfego do 1.868. Luna 726 em condições de voador em interceptar o curso localizador? Afirmativo. Gente autorizado, voador em vista 3.003. Luna 3.003. Então 3.000, vista sem restrições para 4.010, ajustado na 0.06. 4.006, 3.600. Para o táxi, jogou o Luna 34 com 25 a bordo, 2h40 de autonomia, alternando São Gonçalo da frente. O Luna 134, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia. Ajuste no 016, frequência do, na torre 118.95. Gente, via Índia para o ponto de espera da 10, torre 315, 1134. Gol 1-1-3-4, confirmando, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 1-1-3-4. Descabe a você. Torre de papo. Bruno 07, tem pouso autorizado, pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para o pátio principal, via taxi Alfa e Juliette, portão, remota 1-2. Alfa e Juliette, para a remota, para a remota 1-2, 2-2, 2-4. 3-9-5. Complexo, proximidade de aproximação, chama a torre, 1-1-8, no sinal 9-5, gol no 8-6-8. Torre, Salvador, boa noite, gol no 8-6-8, estabilizado em MF Actuary, estou no 0 a 1 milha para o Índia Serra. 8-6-8 é o número 2 para pouso, continue a aproximação, vai dando autorização. Parece aproximação, gol no 8-6-8. Patrulha 035, limitado pelo custo do localizador em descida 3.000 pés. 035, limite ao lote, descida 3.000 pés, está 3.000. 5974, Recife agora em 125, décima 1. 125, 1974. Trono 07, no sala 54, livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, boa. Solo Salvador, Azul 4-1-0-7, retorno na sua escuta. Azul 4-1-0-7, autorizado táxi para o pátio 3, via táxi Alfa e Kilo, atente aos sinalizadores. Alfa e Kilo para o pátio 3, 4-1-0-7. 3600, reduzindo 1809, está autorizado a interceptar nessa proa. 1800, reduzindo, vai interceptar nessa proa 3600. Torre Salvador, muito boa noite, o voo número 34 está pronto no ponto de cara da água. Boa noite, número 34, Manuel Tatu, espere a guarda. Boa noite, 168 no sala 56, livre direito no 211. 211, 868. Salvador, apenas confirmando a autoridade da Lhama, que é a 2459. Afirma. Fala, boa noite, voo 1868, livrando. Voo 1868, boa noite. Autorizado de táxi para o pátio principal, que é táxi Alfa Juliet, portão 01. De táxi, Alfa Juliet, posição 1, voo 1868. Chame torre 1, número 8, decimal 95. 1295, agora sai 2-3. 2197, 2-3. Autorizado, 3600? Afirmativo, autorizado, reporte interceptando. Já está no localizador, reportará estabilizado nele. Coluna 098, autorizado descida 2000 pés, voe na proa de Du, não autorizado final do procedimento em NSX da pista 10, aposto no custo localizador, na linha das restrições de TAP. 7, Du, na 2000, foi transferizado, voo 098. 4600, passando Du, agora chame torre 198, decimal 95. 300, autorizado, pressiona 0, vento no 20 graus, 7 mais. Depois na 0, vamos na 7, 2, 3. Antes chame torre 1, no 8, decimal 9, 5. 8, 9, 5, 3, 0, 0, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4, 9, 5, 9, decolou, perfil, coral. Azul 4, 9, 5, 9, contato para a decolagem, se mantém nível de voo 1, 4, 0, após 2000, foi coral. Após 2000, voa coral, acendendo 1, 4, 0, azul 4, 9, 5, 9. Informação Moussou Alfa, Prof. 4. E o 5972 autorizado para Galeão via Campeã November 857 Moussou, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda direto Irume, onde intercepta a aerovia. Aciona 5035, frequência do controle Salvador 120.8. Correto, Rio 5972, chame para o feedback acionamento, parte 3. Confirme? Afirmo. Na 2, eu sei a identificação, desse nível de voo 050 e vou na 3 de Duna. No solo 00, livre direito, 1-2-1-1. 1-2-1-1, boa noite. Tudo 774, serviço será terminado agora, por um minuto para coral. Chame o controle de na frequência 1-2-0-1. Autorizado o táxi para o espaço principal, que é a Alfa Juliet,

Controle Salvador, muito boa noite. O voo 1134 decola, passando bem para seus pés. Salvador, boa noite. O voo 1134. 1134, boa noite. Contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 350, passando 2 mil pés autorizado, voar Jambo direto. 357 no 2000, vai voar direto Jambo, 1134. Azul 4-9-5-9, voltando. Prossiga. Poderia soletrar a posição U, né? Incha, Lima, novembro, uniforme, papá. Sete, 4-9-5-9. 4,69, corrigindo. É, Índia Lima 90, Eco Papá. Sente, Índia Lima 90, Eco Papá. Fica depois de Ilhéus, confirma isso mesmo? Azul 4,959 foi o que o controle para Ilhéus passou para a gente. Mantenha para hoje, Coral, iremos coordenar novamente seu tráfego com o mesmo. Sete, mantendo por hoje, Coral, então por enquanto, tráfego. A 098 no sala 07, livre direita no 211. Direita 211, ou 098. Hoje 4959, o Lias acabou de informar que essa posição é um ponto do R9. E se junto com essa posição, pode manter Coral, Coral e Lias. Acende Coral e Coral e Lias, claro. Boa noite, bom. No 098, levando a sua cidade. Boa noite, 098, boa noite. Eu já para o pátio principal, Vetax 6. Alfa e Júlia, de portão 03. Pátio principal, Júlia, de portão 03. Bom, 098, boa noite. Boa noite. Chame Centro Recife em 126 decimal 85, caso negativo, 125 decimal 45. 2685, 2545, boa. 2, Lívia Sonata, Itaque. 1052, boa noite, acione identificação, deixa nível de voo 050 e voe na proa de ITAP para interceptar a chegada a Mari. Deixa 050, voa ITAP, interceptar a Mari, localizador da 10-6212. Chanel 6212, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. É a 212, tem pouso autorizado, piscina 0, canto 120 graus, 479. Pouso autorizado na 110, chané 6212. Circular 72, autorizado o táxi para o ponto de escala da pista no 0 via faixa principal Taxi Índia. O ponto de escala chama a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, 16. 1-0 no mesmo ajuste, quando o próprio ponto de escala. Já do Vala Previu Neto. O Zé Lim mantém pista no zero. Vai manter, então, zero. O Xenar 6202, o solo agora é o 06, livra direita, ano 219. Direita, 219, 62. Já saiu os 2232, prepara a saída Arboa, guarda top. Boa noite, essa é a identificação. Autorizado a chegada Bonf e reporte unidade de descida. B4959, serviço radar terminado, 1 minuto, para através de Coral, chame controle Ilhéus na sequência 120 decima 1 e informe que você está voando na Brejinha 1-2. Chalé 6212, autorizado o táxi para o parque principal, via táxi 6, Alfa Juliet, portão 05. Alfa Juliet 05, né? Autorizo 2228, passo aberto. 2222, autorizado para a Vitória da Conquista via rota do plano de voo nível 180. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída agora, a voz eleva. Aciona 5060, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Correto, passarido 2228, apenas confirmando o nível 180. Correto, chame para feedback acionamento, passarido 2228. Duna 52 na proa de Duna, desde 2 no pés, ajustado 10 no meio, livre LS, Xeira, pista 10, reposte no custo localizador. Boa Duna, LS 2000, autorizada a coisa, na reportagem estabilizada, 231 no Curuí. Salvador, boa noite, papapapá, Serra do Delta. Papapapá, Serra do Delta, sem identificação, voe na proa de Tati, descida nível de voo 050. Tango Mike Bravo Yankee, desça nível de voo 060. Controle Salvador, Rio 5972, canal das suas contas. Rio 5972, contato Aranda Colagem, submantém a nível de voo 360, passando 2000 pés, vou direto Leda. A 2000 direto Leda, 5973. Papapá, passando aqui o Delta, confirma sua velocidade indicada. 2709. Antes de manter sua velocidade até a proximidade de 4 dunas. E a gente mantém até a proximidade de 4 dunas, o centro Delta para o sequenciamento. Sim, mantém. 8, boa noite, Alfa, confere, transcopes. Escuta. Voo 1868, autorizado para Aracaju, via voo 677, nível 230. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajama, Aracaju. Aciona 5062, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Já 230 para Aracaju, via voo 677, volume 10, pela esquerda Pucajama, Aracaju. 5062 no transponder, o controle 208, 1868. Correto, gol 1868, me para tiver estacionamento, portão 1. Camarada, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2713 com a Alfa. Azul 2713, aciona a identificação. Voando é para hoje, bom, se está em contato, o radar agora passando. Conde, repassando de áudio descida. Hoje, bom, se identificou e vou entrar em áudio descida, Azul 2713. Kilo Delta na trilha de Duna, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e leia sua pista da pista 10, reposto no curso localizador, ajustada no 0, 1-6. 1-6 desce para 2 mil, 1-0, 1-6 desce para 2 mil na trilha de Duna, pisará estabilizado, desce 3, 1-0. Apatango Mike Bravo, Yankee deixa 4 mil pés, ajustado 1-0, 1-6. Confirmando 4 mil pés, 1-0, 1-6, Mike Bravo. Afirmativo. Estabilizou no X-Ray, TAM 3152. TAM 3152, complete final do procedimento e ele é satisfeito. A pista 10, chame Torre 1, número 8, decimal 95. Cliente, TAM 3152, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3152, final 1-0, baixar travado. 52 sem pouso autorizado, piscina 0, vento 1-1-0 graus, 8 nós. Seu pouso autorizado, 1-1-0, TAM 3152. Mata 3, 2228, livre, acionamento semitáxi. Sim, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. 5972, chame centro do Recife, 125, décimo ano. 125, ano, 5972, obrigado, vou tomar. Capão do Céu, November Vitor, sem identificação, desça para nível de voo 060, via chegada a Mare. Salvador, Valente Azul 446908, estamos cruzando 195 para 150. Azul 6908, a sua identificação, desse nível de voo 050, via chegada a Mare. 050, via Mare, que salva o Azul 6908. Direita 52, na sala 28, livre direito na 21. 21, 228, 2 lado táxi para o ponto de carga da pista 10, via parte principal da Taxi Índia, no ponto de cima da torre em 118, décima 95, ajuste no 016. Ok, entendeu? Está vendo o táxi via parte Índia, ponto de carga 295, PNH 10, 16, a composta de carga, está vendo o táxi? Está vendo o 222, está com o segmento correto. Dan 3152, táxi via Alfa, ponto antes da Júlia. Alfa, Azul 6908, autorizado voar na perua de Duna. Presente Duna, 6908. Papá, meu senhor, November Vito, voa na perua de TAP. Outro Delta estabilizado, avistando a pista 10, solicita a curva cancela, solicita a curva à esquerda para pouso na 17. Papá, certo Delta para cancelamento, chame torre 198, 195. 1895, bom dia, obrigado. Que bravo, Yankee, desça 2 mil pés na torre de Duna, autorizado o final do procedimento LS, que foi da pista 10, reposto no curso do localizador. Mais, que bravo, Yankee, 2 mil pés, vai passar lá no curso do localizador. 97. Reposto para o cancelamento, já é que eu devo. É, cancela no momento, já está avistando. Vamos cancelando agora os 3-2, mantendo as condições visuais, pista no 7 visual. Proceda final da 1-7, reporte na curta final. Teste autorizado na 1-7, reportar na curta final, 10. 016, 1-2-7-9-3. Reais, decolar, pista no 0, tanto no 2-0 graus, 0-9-9. Linha de comando, 2-2-8. serviço, lista sem restrições para 4 mil pés, ajustado no 06. Átilo Delta tem pouso autorizado, pista na SAT, vento 120 graus, 099. Sente do vento, livre pouso na 17, o Sérgio Delta. Decolagem 33, controle 208, 308, bom trabalho aí. Adoro, muito boa noite, 2228, passaredão. Passaredo 2228, contato canal da colagem, se mantém a nível de voo 1980, para subir de 100 restrições após 2000 autorizado o voo Elefa. Ok, na perfil Harbor Elefa até o 1980, sem restrições após 2000 voo Elefa 2228. Azul 6908, vista 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pista 10, reposta no curso do localizador. 2 mil repostará no curso do localizador, 6908. Apatango Mike Bravo, Yankee completo, final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Apatango Serra, November Vito, desça 3 mil pés. Mike Braviak, prossiga. Pode confirmar o vento para o Mike Braviak? O vento na aeródromo 1-1-0 graus, 089. Mike Braviak, após uma passagem do externo, pretende cancelar o plano de instrumento e, se possível, uma base pela direita para 17. Repasse para o cancelamento, Mike Braviak. Mike Braviak para o cancelamento. Condições usuais para site final da 97, faz uma base curta, aguardando autorização de pouso, Mike Braviak. Mike Braviak. O senhor aqui no Delta vai prosseguir em frente, liberar na Lima, Mike e Michelin na Quebec. Beleza, eu posso estar... Aonde vai? Mike Braviak tem pouso autorizado, pista no 7, vento no 20 graus, 08 graus. Mike Braviak. controlando base operacional, baixada. Então já autorizado, Zé Antenador, 0 graus, 89. Já. Salvador, passageiro 2228. Passageiro 2228, controle. Por gentileza, se não for atrapalhar o tráfego aí e houver a possibilidade, gostaríamos de voar direto Vitória da Conquista. Aguardaremos condenar, passageiro 2228. Muito grato, 2228. Estabilizado visual, 1908. Azul 908, complexo, chame torre 1, nono 8, decimal 95. 8, 9, 5, 9, 08. Terra Movendo, Vita, deixa 2 no prédio, luz brilhante, oxigênio, aposto no localizador. Salvador, boa noite, Azul 6908, final de 7 milhas, na sua escuta. Azul 8, tem pouso autorizado, pistola 0, vento no 2, 0 grau, 7, 9. Tive pouso na 10, azul 6908. Mike Maravilha, aqui na sala 38, confirme parte. Autorizado backtrack a partir do Brenão na 7. Track do Delta, tenta aeronave, após ser autorizado o cruzamento. Azul 17, ano 3, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento, ele é feito da pista 10, aposta no curso do localizador. 2 mil pés, 10 na meia, autorizado ele é feito, reportará no curso do azul 17, 1-2, 1-3, perdão. Saída PUCA, transição Zipar. Aciona 5067, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 370, Serra Bravo, Sérgio Vítor. Autorizado 120. Reparo da 10, da esquerda da PUCA, Zipar. 5067, transponder 108, controle. Correto, voo 1098, apenas confirme a transição. PUCA, Zipar. Adicione para pista de acionamento, portão 3, voo 1098. 3, portão 098.